Eu sou o Carlos Galvino e hoje estou com as convidadas Gil Santos, Sabrina França. E vamos lá. Está começando o Politcast. Minoria, né? Não somos de forma porque, alguma. Porque, às vezes, o que a gente escuta muito, assim, a mulher é a minoria, né? Nós somos minoria política, né? Nós temos uma representação política realmente limitada, mas nós não somos minoria na sociedade. Então, nós o que nós queremos é, na verdade, uma representação, digamos assim, igualitária com aquilo que a gente, de fato, é na sociedade, né? Nesses espaços que você falou, que nós atuamos no lar, na fábrica, né? No mercado de trabalho. Mas o que nós queremos é apenas isso, né? Essa igualdade também política, né? Sim. Por isso que... O respeito, né? Por sermos mulheres, e não só mulheres, né? Enfim, no sentido da palavra, né? Uhum. Nós sermos mulheres que lutamos e que atuamos e que fazemos, sim, a diferença, né? Eu fico assim, enfim, como é surreal você ver ali no Congresso homens... E só homens defendendo coisas que são direcionadas à questão da mulher, à pauta da mulher, né? Como a questão da legalização do aborto. Debatendo leis que vão interferir diretamente na vida de mulheres apenas. Sim. Né? Então, os homens, né, eles se sentem, né, na obrigação e na autoridade de decidir, né, sobre o nosso corpo. Sobre a nossa atuação, sobre onde a gente pode trabalhar, sobre onde a gente pode, como a gente pode se vestir, como a gente pode atuar, entendeu? Então, você vê ali que o machismo, né, ele é um câncer, né, é algo assim que é muito brutal, que nos oprime e nos faz nos sentir acuadas, mas ao mesmo tempo... nos faz unificar mais, fazer com que a gente repense algumas coisas e comece a nos organizar, a ver a necessidade de luta, de não ficar calada, né? De, enfim, quanto mais o nível de opressão aumentar, maior será a rebeldia. Isso, né? Como você falou mesmo, é algo urgente, né? Porque nesse contexto, né, que nós vivemos do golpe econômico, né? Se o fato de Dilma, por exemplo, ter sido alvo do impeachment, eu acho que passa também por essa questão da mulher, sim, né? Sim, dificilmente Dilma seria impeachmentada se ela fosse um homem. Eu acredito nisso, entendeu? A própria ataque, como você falou, dos direitos na questão do trabalho, né? Nós temos, por exemplo, um retrocesso que é na lei, que é a mulher que é grávida, né? Está não ser mais retirada de algumas operações que eram ditas como insalubres, né? Agora ela vai ter que sim permanecer. Então, é mais que urgente, né, essa tomada de consciência, né? Que nós precisamos nos organizarmos e lutarmos, de fato, né? Sim. Na questão do aborto, né? Como vocês falaram, né? Achei que isso é absurdo, né? Você pensar que tem... Não há uma mulher, por exemplo, discutindo essa questão, né? Que é tão vital e que é tão desconhecida, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que o aborto, que 94% dos nossos abortos é feito por mulheres que eram estupradas, né? São fruto de estupro, né? Então, eu acho que a discussão ela deveria ser, inclusive, mais ampla, né? Mas não, a gente senta assim, da mulher que dá o direito à vida, né? Mas quando de fato a gente está falando de uma sociedade, quem produziu isso não foi a mulher, né? A gente tende a olhar, né? O aborto, a mulher vai praticar o aborto. Mas quem produziu isso não foi exatamente a mulher, né? E quando muitas dessas mulheres são, inclusive, adolescentes e crianças, então o estuprador foi um homem, né? Sim. E esse número absurdo do aborto é fruto também desse ato anterior, né? E quando você vai analisar também a questão do aborto, se você for analisar majoritariamente, ele é tão alto assim, em distinção a mulheres pobres, a mulheres de favela, entendeu? As mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Porque quando você vai analisar, o aborto, ele existe e, assim, agora mesmo, o aborto, ele acontece de forma clandestina, né? Para as mulheres que as mulheres pobres de favela que não têm acesso, né, que não têm o dinheiro. É justamente como... os abortos ilegais, né? Isso. Mas como... acho que é conversando para todas, né? Só que as clínicas, as que as mais ricas têm acesso, elas dão muito mais qualidade de... Sim, né? Um risco é muito menor de morte, de sequelas. Sim, né? Sim. As mulheres burguesas que têm acesso, né, a todo esse aparato, né, de hospital, de clínicas, né? E às vezes não se configura nem um aborto, né, que ela fez, sim, né? Sim, sim. Ela não, entra lá e não configura alguma. Como um aborto, né? Não, de forma alguma, porque, enfim, a sociedade, ela... Essa questão de classe também aparece nisso, né? Distingue essas mulheres, né? Sim, sim. Faz essa distinção entre essas mulheres, a mulher que é da periferia, né? Sim. A proletária, a pobre, da mulher burguesa, né? É. A mulher camponesa, a mulher que está ali diariamente trabalhando, sendo explorada pelo capital, que está ali, enfim, sendo vítima, né? Acho que triplamente, enfim. É, de várias formas, ela é quem é sujeito a... que está exposto, né, à morte, aos estupros, porque você vê raramente uma mulher, né, de elite, né, burguesa, ela é estuprada, porque ela tem todo um aparato de segurança, ela tem um aparato de, enfim, carros, fotos, enfim, essas coisas todas. Mas o discurso desse povo é porque ela não... ela se dá o respeito e ela não facilita, né? Na linha de culpabilização. Ela não usa, inclusive, uma roupa curta, né? Que a culpa sim, é da mulher, né? Da oprimida, é. Mais uma vez, porque ela estava com determinada roupa, né? Agora, nunca é atrelada ao homem, né? Ao homem que, enfim, é o monstro, né? Que é o... E quando, de fato, por exemplo, essa questão do estupro, 70% dos estupros são em crianças e adolescentes, né? Então, não é uma coisa que de fato não é verdadeira essa questão da roupa, né? A gente sim, sabe não, que não é. Forma, e quando a gente olha para os dados, a gente percebe que não é, né? Que isso é uma coisa fantástica. É uma forma de opressão, né? É algo que é criado, né? Como a gente colocou, se a criança ali ela já é já ensinada, não, você pode roubar o beijo da menina, vai ali, ó. Oh, que bonitinho, casalzinho. Nossa, meu filho é o pegador, né? Meu filho é, ó, garanhão. Ó, você não pode estar junto de fulano, não, que é homem. Você tem que estar junto das meninas, né? Então você já está ali estimulando, fazendo com que a criança, né, comece a despertar, né? Que é permitido, com a menina é permitido, entendeu? Você pode chegar, você pode passar a mão, você pode beijar, e você é pode tanto que a maioria dos estupros, por exemplo, esses estupros que a gente falou de adolescente e criança, é feito por alguém próximo da família, é o sim. pai, é o padrasto, é o tio, né? Uhum. Então não é uma coisa que tá, é do âmbito, do, isso sim, é forjado no próprio âmbito doméstico, né? Sim. Nessas relações domésticas também. Sim, sim, sim. E assim, quando a gente coloca essa questão da distinção da mulher trabalhadora e da mulher burguesa, é justamente para a gente ter noção de como, assim, quem é mais afetado nessa sociedade, né? Que se a mulher burguesa, ao ser estuprada, ela é prejudicada no sentido de emocionalmente, né, fisicamente, a mulher ali pobre, da favela, do campo, ela é triplamente, porque além dela ser, passar por todo aquele processo que a mulher burguesa ela passou, ela não vai ter o aparato do Estado, ela não vai ter o aparato de algum psicólogo, não vai ter um acompanhamento, ela não tem como também se isolar e ficar trancada em casa, né, se protegendo. Por quê? Porque ela tem que trabalhar, ela tem que sair no outro dia, né, tem com aquele ditado lá de cabeça erguida para ir arrumar o sustento. Então, a mulher burguesa, quando ela acontece algo desse tipo, que também, né, claro, a gente e fazendo essa comparação, a gente não tá fazendo assim, dizendo, a mulher burguesa sofre também, né, ela não sofre, claro que ela sofre, só que o nível de opressão e de, como é que eu posso dizer? É mesmo porque, assim, é acontece muito no ambiente, né, sim. De proximidade, sim. De segurança a princípio. Então, inclusive, a burguesa também vai sofrer, só que ela... Só que essa questão da violência, né? Vai ser... A própria violência também, o estupro também como uma forma de violência, sim. A própria violência doméstica, os outros tipos de forma de violência, né? Uhum. Que a mulher burguesa e a mulher também proletária, digamos assim, também estão, passam e também estão sujeitas. Sim. Mas a questão, assim, que eu acho que a Ju está chamando a atenção, que é importante a gente compreender que essa questão de classe, ela passa também sobre isso, né? Sim. Ambas sofrem, ambas são vítimas, ambas Sim. não deveriam ser estupradas ou ser alvo de violência. Sim. Todavia, por estar em uma condição de classe, às vezes, diferente, Sim. as consequências dessa violência, é, ela é diferente, né? Sim, para algumas mais sofrido, né, digamos sim, assim. Sim, sim, sim. Por essa ausência, inclusive, do próprio Estado, do né? Do próprio Estado, né? As leis que são criadas, você vai analisar também, são leis criadas geralmente por homens, né? Mas, enfim, uma em específico não foi criada por homem, né? Foi a Lei Maria da Penha. Ela foi criada por uma mulher. É uma lei que mostra, como é que eu posso dizer? Uma importância né? muito grande, né? E um avanço, acho que também mostra um avanço na sim, sociedade, sim, de certa forma, né? É, tem uma estrutura muito boa, né? Só que aí... É que é justamente quando a gente chega na parte do Estado, que é na questão de efetivação dessa lei, você vai ver que ela, de fato, ela não funciona. Ou se funciona, funciona para uma minoria. O atendimento, né? Tem um problema no atendimento das delegacias, né? Sim, sim. É. Estrutura de delegacia que não se tem, né? A acolhida, como é que é feita. O atendimento, às vezes, é feito por um homem, por né? Por um homem que aí ela sofre. A mulher, além de já ter sofrido a violência, né? Sofre violência novamente, porque ela vai ser questionada. A culpa foi sua. Foi isso mesmo, né? Que aconteceu, mas sim. você não fez nada, né? Pra isso, ele agir dessa forma. Né? Enfim, você vai ver que a lei em si, no papel, a estrutura dela, ela é muito boa, mas a efetivação deixa a desejar e, consequentemente... É um clássico brasileiro, né? Se você querer resolver tudo só com a lei, como só se a lei resolvesse magicamente. Tem que investir em toda uma estrutura também, não é só a lei sozinha, né? Sim. É sobre isso de aborto de estupro, eu acho assim, uma absurda a posição de ser contra, né? Porque imagina a situação, o que significa proibir o aborto? Significa que você vai obrigar aquela pessoa a ver uma criatura crescendo, né, nascendo por um período longo, 9 meses, mesmo que diga, ah, pode doar o filho depois. Mas são 9 meses de sofrimento em que cada evento, cada coisa relacionada àquele bebê vai lembrar o trauma sim. que ela sofreu. Sim, sim, sim. Vai se criar um vínculo para sempre com a pessoa que praticou a violência contra ela. Né? Porque o vínculo de pai e mãe, né? Então você vai criar vai forçar que ela crie esse vínculo. Sim, que transforma o corpo, né? Sim, que passa por toda essa transformação. É um absurdo. Mesmo que considere, mas ela pode doar, mas. É mesmo assim, né? E assim, sabe, com relação a essa questão mesmo, não só em situações de estupro, mas enfim, quando a mulher ela decide não continuar com a gravidez, por decisão própria mesmo, de não querer, né, por questões mesmo de alteração do corpo, né, de rotina mesmo, de ser algo que não foi planejado. Não ter sustento, né? Não ter condições de sustentar e tudo. E que gera consequências de muito longo prazo sim, na vida sim, dela, sim, né? Sim, sim, sim. E, enfim, você vai também analisar que é o seguinte, por mais que ele seja negado, né, o direito do aborto, ele vai acontecer. É como a gente já colocou. Ele vai acontecer. E eu sei que muitas mulheres vão morrer, né? Sim, só que de forma muito precarizada, onde vai estar colocando em risco, né, a vida da mulher, né? A vida da mulher. Não só de um ser que ainda vai se gerar, enfim. E tem outra, né? Se o aborto for legalizado amplamente, né, isso abre espaço também para se condicionar um período com o psicólogo, sei lá, uma semana. Você vai ter que ter uma consulta com o psicólogo, que alguns podem até desistir, dependendo de analisar a situação, né? Assim, enquanto não tendo isso, vai. Ou seja, o que eu quero dizer é que até o pessoal que é contra o aborto, o ato do aborto, o fato de legalizar pode acabar. Tem uma chance de acabar reduzindo um pouco. Sim, o nível de mortalidade da mulher, né? O nível de mortalidade de Mas eu digo assim, que os casos, quer dizer assim, reduzindo inclusive o direito da mulher de assim, decidir. Os casos, não, reduzindo a quantidade de abortos efetivados, assim, pode chegar até a reduzir um pouco, porque pode ser que algumas estejam com a cabeça muito, assim, estejam tomando uma decisão precipitada, depois de conversar, repensem. Não sei, pode até chegar a acontecer esse ponto, não necessariamente vai. Né? Porque a questão da vida da mulher, com certeza, faz uma diferença muito grande. Eu digo assim, para os atos de aborto, porque uma questão chave dessa história toda é que, na prática, ninguém é a favor do aborto, né? Sim. A questão é de quem vai decidir pelo aborto. Não é ser é a favor do aborto, né? Que as mulheres é decidam isso, se querem ou não. É, né? É isso. Mas mesmo essa decisão, tem alguma chance até de a quantidade de abortos reduzir, no fim das contas. É... Não sei, né? Sim. Não, pode ser, mas assim, vale, quando a gente vê assim, os números, a gente vê que a maioria dos abortos é por estupro, né? Sim. Então, só apenas 6%, caso, só 6% realmente faz essa... Não é nesse contexto do estupro, então... E esses 6% são que causam o maior medo do pessoal que é contra, né? Então, é, quando a gente vai analisar, a gente já está pensando em 94. E quando a gente vai analisar assim, o discurso de que a mulher não pode desistir do filho, né? Não pode desistir da criança, é um ser humano ali que está se constituindo e tudo, todo aqueles clichês que se é ouvido quando a gente vai discutir sobre o aborto, a gente for analisar também, mas e aí o homem? Cadê aquele homem também? Que mesmo que não seja uma condição de estupro. Isso. Então, assim, e o homem? E a responsabilidade do homem? Da mulher, isso, então, né? No caso, não, eu tenho uma vida ativa com um companheiro, mas aí eu descubro que estou grávida, e aí esse companheiro, ele, não, eu não quero esse filho, e aí eu tenho que continuar só porque, nossa, é um ser aqui e tudo, eu não vou considerar também o fato de que, eu, não que eu precise... Porque tá eu preciso, mas assim, a responsabilidade também deveria ser dele, né? É dele, né? Mas que ele está ali abandonando e eu tenho que manter essa responsabilidade só porque eu quero, eu tenho que manter o que a sociedade fala, né? É. E muitas vezes é ela que mantém, assim, essa tanto a decisão de ter o filho, de ter o filho, mas também criar, pode, de educar. No Brasil, quantas realidades nós temos, por exemplo, de crianças que não tem o nome do pai na certidão de nascimento, sim, né? Sim, sim. E tem inclusive... E tudo bem, e tudo bem que o homem, né? Deixe, né? Tudo é. Bem, não. O homem, ele pode, porque o homem é um animal, né? É. O homem, ele é um animal, ele pode deixar. Da ele natureza é, humana. Da natureza humana, do né? Do homem. Né? Só que não. É engraçada a conveniência disso, né? Quando sim. É para a questão de desempenhar atividades profissionais, de ter papel social, político, o que for, o homem é muito mais racional do que a mulher. É. Sim. Nesses momentos, não. Ele não, foi por instinto, ele não estava em si. A responsabilidade não é dele. É um discurso sua, muito você conveniente. Você deveria ter, né? Tomado cuidado, é. Né? Você deveria ter se prevenido, você deveria isso, você... A mulher deveria ter feito tudo, sabe? A responsabilidade é sempre em cima quer da dizer que a mulher. Ela é mais consciente e mais, né, nessa hora só? Sim, é. sim, né? Porque a responsável mulher, fui eu, né? O ato é feito pelos dois, né? Mas o fato da mulher engravidar é culpa só dela. É só dela. O homem não precisa pensar, por exemplo, na proteção, né? Sim, sim. Isso é uma responsabilidade, inclusive, também da mulher, né? Sim, então, sim. Se ela é grávida, a culpa é dela. A culpa é dela, né? Você quando deveria ter pensado que fulano era desse jeito, que fulano era aquilo, que quando ele a gente sabe aquilo, que a gente só vai receber um esperma, né? Porque sim. Que não é nosso. Não é do nosso corpo, né, que vem, né? É muito complicado, né? Eu acho que, enfim, a questão do aborto em si, né, quando a gente vai discutir, gera uma discussão muito grande, porque a gente vai fazendo, abre espaço para muita coisa, né? Muito debate. Né? O machismo, a opressão, né, a questão mesmo da inferioridade, né, coloca a gente enquanto inferior, coloca a gente... Culpabilizar, né, a mulher. Isso, culpabilizar a mulher pelo ato, enfim. É, inclusive da sexualidade, né, você foi estuprado, você está numa condição de violência, né? E você ainda é culpada disso. Sim, tudo. Você é culpada porque você estava de short, porque você estava, enfim, como é que eles falam, né? Você deu ousadia. É. Sabe uma coisa interessante disso, que culpabilização, né, de caso de estupro? Eu não sei onde foi que eu ouvi falando que geralmente se questiona a mulher, né, que foi estuprada, né? E você estava onde? E o que você estava fazendo? Lugares, que, né? Como? Que horas foi? Né? E que era que você estava fazendo naquela rua ou da madrugada? É. Aí se a gente muda a história para mudar um homem que teve um carro roubado. Uhum. É, dificilmente vai ter esse questionamento. Sim. Mas o que você estava fazendo naquela sim, rua uma da madrugada? Tava... Eita, que coisa, você já foi na polícia, né? Perdeu o carro. Sim, sim, aí sim. Há aquela sensibilização com a perda, com mas com a mulher não. Isso. É interessante, né? Isso. A gente coloca em discussão, assim, enfim, abre muitos leques de discussão. E a gente vê o quanto que é maior, né? Quanto que é mais necessário a nossa luta, nossa, né? Nossa luta, eu acho que é necessário. Que, quando a gente olha, por exemplo, o 8 de março, né, se nós estamos no mês de março ainda, e a gente percebe que esse dia, né, que é tão importante quando a gente pensa assim, nessa questão histórica da luta das, de tantas mulheres, né, pelo direito do voto, pelo direito do trabalho, né, de ser remunerada, de ser reconhecido no seu trabalho, da mesma forma que o homem é reconhecido, e isso tanto nas horas de trabalho como na remuneração, a gente percebe, por exemplo, que o 8 de março hoje, ele tem sido, é uma data desgastada, né? Sim. É uma data que é vista como o segundo dia das mães, né? Então, é algo a se confraternizar, é, né? De forma harmoniosa, né? Recebe a florzinha lá do vai lá no banco, recebe uma flor, vai no supermercado, uma florzinha recebe uma pra mulher, pra ela ficar é um lacinho, é um bombom. É, olha, são aquelas políticas que, enfim, só vai ali inferiorizar ainda mais a mulher. Nos inferioriza. Fica ressaltando a vez os elementos. Como que a gente é frágil, né? Parece que dá a ideia de que a gente é frágil, né? Nossa, tô com as propagandas, né? E reforçar, na verdade, esses aspectos, né? Que em torno da maternidade, da mulher que é serena. A importância da mulher é sensível, né? Sim. E não assim, isso acaba apagando, despolitizando o dia, que é um dia de luta política, né? A mulher, o 8 de março, não é porque ela é mulher, o gênero, nasceu com DNA, o gênero, né? Essa questão, inclusive, é construída, né? Como feminina, né? Uhum. Mas é uma luta política, né? Sim. É um dia da gente refletir que nós não temos ainda os mesmos direitos na nossa sociedade, como os homens, né? E nós precisamos. E que a gente precisa se organizar enquanto mulheres, né? Enquanto mulheres, principalmente da classe trabalhadora, a gente precisa se organizar e reivindicar o nosso direito. Não, né? Que a gente não goste do bombom e da flor, né? Mas só que a gente não quer só isso. A gente quer, na verdade, os direitos. E não quer só, né, isso nesse dia, nesse principalmente, dia, né? Isso. Porque o dia 8 de março, ele é um dia histórico de luta. De luta. Né? De luta. E não é luta por conta de coisas, como é que eu posso dizer, banais. Né? Não é um elogio que nós queremos. Sim. Ah, você é mulher, você é demais, a mulher trabalha, né? Isso. Mulher tá lá na lei, nós queremos, na verdade, o reconhecimento, inclusive formal, né, na lei. Sim. Na voz, né, essa questão política é muito importante, da voz, né? A gente vê, por exemplo, o evento da Marielle, né, que é uma mulher negra, e que é uma voz, né? Sim, que foi calada, né? Foi calada. E a gente vê isso ainda, que nós precisamos lutar, como a gente precisa disso na sociedade, de vozes femininas, né? Que lute pelas próprias mulheres. Porque é essa a nossa realidade, né? Uhum. Quem lutou historicamente pelos direitos das mulheres? As próprias mulheres. As próprias mulheres. Nós precisamos, mais do que nunca, enquanto mulher, eu acho que o homem também, mas eu quero assim, eu penso assim muito na figura feminina, que precisa tomar consciência, né? A mulher, ela precisa tomar essa consciência na sociedade, que ela é a protagonista, né, dessa história, desse movimento de transformação, né? Isso, de transformação. É social, né? Cultural. Eu acho que assim, já puxando assim, no sentido da necessidade de se organizar, né? Politicamente, culturalmente, né? A gente necessita justamente de uma educação que ela seja, né, voltada a trabalhar essas questões, né? A questão do machismo, a questão do racismo, a questão da exploração, né, do homem pelo homem, do homem sobre a mulher, da opressão. É necessário que a gente busque, né, discutir sobre esses temas. Temas políticos que, enfim, são decisivos para a nossa continuidade, né? Quando você... Desenvolvimento enquanto sociedade, né? Sim, enquanto ser humano, enquanto ser social, né? Quando você pega a questão da Marielle, você vai analisar que não é algo que foi, só porque ela era mulher, né, negra. Foi algo porque ela era uma mulher negra, política, que estava ali defendendo, que estava denunciando, né, casos de abuso de policiais, né, que consequentemente talvez pudessem ser policiais brancos, homens, né, que se dizem, nossa, os machões, né, que eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, né, que pode ali decidir sobre a vida do outro. E assim, o caso de Marielle é um caso que teve um destaque muito grande, né, enorme, devido não só à brutalidade, mas também por justamente essa questão, né? Ser uma mulher que estava ali denunciando a violência cotidiana de uma favela do Rio de Janeiro, uma mulher negra, lésbica, né? Enfim, tem toda ali uma carga. Ousada para o que a sociedade esperava dela, né? Isso. E também, assim, são casos e casos, né? A gente sabe que, enfim, o feminicídio, ele é diariamente, né? Diariamente acontece. Casos de estupro, de violência doméstica, de violência psicológica com a mulher, de violência, de agressão física mesmo, acontece diariamente, entendeu? Vários casos não chegam às delegacias justamente por conta da fragilidade que a lei tem, né? Dos espaços que a lei, as brechas que a lei deixa ali, né? Estruturais, burocráticas, né? Que acabam por fazer com que a mulher ela não se sinta acolhida, ela não se sinta ali integrada, né? Assim, ela não se sente representada, né? Ali dentro daquela lei. Coberta, né? Isso, é isso. É. Então, assim, a gente vê o quanto que as leis ainda são algo, assim, é de extrema importância, todavia, sem a efetividade, não, a gente não avança muito. E né? É difícil mudar para leis que sejam mais, assim, mais bem construídas, realmente boas, enquanto o Congresso tiver desse balanceamento que a gente tem hoje, né? Sim. E quando você vê que as leis que são criadas são leis que são criadas por homens, né? Que estão decidindo ali pela vida da mulher, pela vida, enfim, pelos nossos, as nossas formas de trabalho, os nossos direitos. Enfim, a gente vê que o caminho a ser, a luta, né, a nossa luta é muito maior. Né? Eu não lembro onde foi que eu vi, mas eu ouvi falando que se juntasse todas as deputadas federais que já teve na história do país, ia dar metade da Câmara. Pra ter ideia, toda a história, né? Do país. É, né? Uma expressividade enorme para... É. A gente vê essa necessidade, inclusive, de radicalidade, de radicalizar, porque, só abrindo um parênteses, né, inclusive essa palavra radical, ela é muito pejorativa na sociedade, que a gente associa muito essas questões, às vezes, de violência, né? Sim, mas sim. Quando, de fato, ser radical é a gente ir na raiz do problema, né? Sim, então, a gente precisa hoje de um movimento de mulheres forte, radical, né? Que vai na raiz das questões, que passa por essa questão da classe, né? Sim, da questão de classe. Exatamente. E da questão de gênero de forma mais ampla, né? Sim, das opressões que a mulher sofre. E aí também a gente cai nessa questão da representatividade, que não importa também ter uma mulher lá no parlamento, mas que ela não tenha consciência de classe. Uma mulher burguesa no parlamento, ela não vai estar ali para defender as questões da mulher trabalhadora. Ela vai estar ali para servir ao Estado, a todo um processo ali, constituição do próprio sistema capitalista. Mas eu acho que mesmo assim ainda seria menos ruim do que a atual, porque se for analisar até a Margaret Thatcher, que fez aquele absurdo lá na Inglaterra, ela teve umas posturas interessantes para as mulheres, né? Mesmo ela sendo daquele perfil. Assim, eu acho que frente a um negócio formado de homens conservadores, né, seria vantagem ter mulheres burguesas. Só que ainda assim está longe do que seria realmente porque bom. É justamente, né? Essa questão, assim, porque tem muitas pessoas que colocam a representatividade como algo, nossa, não, números, né, é importante você estar ali, estar sendo representada. Mas aí você está sendo representada por uma pessoa que é do seu gênero, beleza, ótimo. Mas ela está lutando pelo quê? Aí quando você coloca essa questão, aí você começa a analisar realmente se essa pessoa, ela corresponde, né, com as lutas que a gente está travando. Porque a representatividade é importante, só que não só a representatividade, não só o número. E essa questão que você está falando aí, me remeteu agora muito à questão da nossa democracia, né? Porque nós vivemos também um momento de ataque à nossa democracia. A gente está falando aqui de voz política, né, de representatividade da mulher. E a gente vive esse momento de ataque, onde as vozes, elas estão sendo dizimadas, né? Sim. A Marielle está falando aqui porque nós estamos falando, né? É um ato recente, né? Que, enfim... Mas a gente percebe, assim, que as nossas vozes... É simbólico, né? Mas vai simbólico, além dela, né? Está sendo dizimado. Nós temos cada vez mais nos espaços esse avanço do autoritarismo. Sim. Esse conservadorismo, né? E a gente percebe hoje, por exemplo, a questão da esquerda, né? que, digamos assim, seria essa corrente que pensaria mais de forma mais clara essa radicalidade, né, de tratar os problemas na radicalidade, essas vozes da esquerda, elas estão sendo dizimadas. Toda hora chega para nós relatos, né, de pessoas, de movimentos. De repressão que a esquerda está sofrendo, né, de perseguição política. É, e não só a questão mesmo dos ataques, que é direcionado especificamente à questão... É, ao fato de você ser da esquerda, mas de você defender algo que, enfim, é necessário, né? Você está ali, você está lutando por uma nova forma de sociabilidade, onde todos tenham interesses iguais e que todos tenham possibilidades de avanço coletivo, né? Porém... Porque a democracia, ela é, digamos assim, o fundamento, né? A gente está falando aqui de avançar em direitos, né? De continuar com os direitos que nós temos, não perder, e se a gente perde um espaço que é democrático, a gente perde, digamos assim, o terreno da luta, né? Sim. Então a gente está falando aqui da luta, mas a gente também está dizendo que, olha, a gente tá, não só está com a luta em jogo, mas até o terreno que a gente pode lutar, a gente pode perder, né? A gente vive perdendo as peças, né? Só que agora está perdendo o tabuleiro. Até o tabuleiro, talvez vai embora, né? É verdade, é. A esquerda está cada vez sendo mais, né, atacada, né? Se vocês viram, né, os dados que nós temos de líderes de movimentos, né, mortos, né, no Sim. Brasil, né, um grande número de pessoas, né, sendo mortas no Brasil. Isso tá, inclusive, meio invisível para a sociedade. Né? Sim, porque a mídia, né? Não é noticiado isso, né, mas isso tem acontecido. Né? Os próprios movimentos que nós temos tido nos últimos tempos, né, a repressão, a violência, né, contra os movimentos, né, inclusive de defesa do trabalho, dos direitos, né, contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Não sei se vocês passaram, mas eu mesmo, particularmente, vivi um no Rio de Janeiro, né, que estava presente no ano passado. E, assim, a gente percebe essa força do Estado, né, Sim. Contra esse terreno, né, essa luta. Nós estamos perdendo, contra a população. Está lutando pelos seus direitos. A gente tem perdido, assim, muito, né, esse terreno de luta, né, um caso recente agora da professora, né, que foi atingida, né, pelo segurança, se não me engano, foi policiais, né, de lá foi do Rio de Janeiro, ou foi de São Paulo, se não me engano, né, a professora, ela foi atingida, foi justamente, elas estavam lutando para a não aprovação de uma lei que estava sendo lá feita, né, sobre... também com relação à questão da previdência, né, dos direitos trabalhistas, e aí essa professora, ela foi brutalmente atingida, né, então assim, você vê, o Estado, ele tem ali a sua arma, que no caso é a agressão, né, só que camuflada por, não, são manifestantes, não, são pessoas, são baderneiros, são pessoas ali que estão querendo criar conflitos, quando na verdade a gente está ali querendo ter atenção, voz, né, direitos, quer ser ouvida, a gente quer ali colocar todas as nossas indignações e tentar lutar pela permanência e também, né, a não retirada dos nossos direitos. Quem dá mais? Que tipo de feminismo você existe, assim, você conhece, classificaria alguns? Porque tava, tem o feminismo classista, né, que você, a gente ainda não falou muito disso, mais pra frente, lá, mais pra adiantar da conversa a gente vai falar, né, que você é do movimento Ana Montenegro. E vocês se colocam como, né, feministas classistas? Sim, classistas, né, a gente defende a luta das mulheres, principalmente das mulheres trabalhadoras. Essa da classe trabalhadora, isso, né? Para outros feminismos, né, que existem. Então, existem outras vertentes de feminismo, né, o feminismo radical, o feminismo liberal, né, tem o feminismo classista, que no caso é esse que eu participo, né, que eu defendo, que eu luto diariamente, para que a gente possa se organizar e se fortalecer cada vez mais. E tem também outros tipos de feminismo que vão se desencadeando de acordo com, enfim, com a forma de organização mesmo das próprias mulheres, sabe? O feminismo classista, a gente luta pelo direito da mulher da classe trabalhadora, certo? A gente está ali diariamente tentando dialogar com essa mulher que não tem... E como eu já coloquei anteriormente, assim, fazendo algumas análises, é uma mulher que, enfim, ela sofre triplamente, né, a opressão do Estado, a opressão do sistema, né, a opressão do machismo, né, ela vivencia de forma fortemente, seja através do seu trabalho no campo, ou mesmo trabalho de fábrica, né, assalariado, é até mesmo trabalho doméstico, né, são as mulheres que geralmente têm menos acesso a uma educação onde elas possam ter conhecimento necessário para poder reivindicar os seus direitos, né? E aí a gente busca tentar se aproximar e, enfim, organizar essas mulheres para que elas comecem a perceber a necessidade de... a importância que elas têm no âmbito social, no qual que elas contribuem para que a gente possa mudar a ordem social. Na visão de que a opressão que as mulheres recebem, né, nessa cultura machista não está desvinculada da opressão de classe, né, da luta de classe. Sim, sim, sim, isso, é isso, isso, isso. A gente tem, sim, essa visão de que a opressão, ela não nasce, o machismo, ele não nasce desassociado, né, da questão de classe. Ele está intrinsecamente ligado ao capitalismo, né, ao sistema como ele é colocado. E assim, a gente percebe que essa diversidade dentro do movimento feminista, ela acaba se enfraquecendo, né, o próprio movimento, porque a gente às vezes tá, o movimento, né, assim como os outros, muitos outros movimentos também, acabam se perdendo em algumas discussões, né, que são importantes, né, que são verdadeiras, mas que foge da questão principal, digamos assim, radical, né, da raiz dos problemas, que é essa associação do gênero com a classe, né? Sim. A gente não pode desassociar isso, isso jamais. Isso aí é um mal da esquerda, de modo geral, né, dos movimentos sociais. Sim, sim, sim. É não compreender, não ter a ciência de que, a consciência, na verdade, de que o problema social não é do homem ou da mulher, é do sistema. Como a sociedade, o machismo, ele é imposto pelo sistema. Como ele se reproduz, sim, né? Sim, sim, sim. O machismo, ele é imposto pelo sistema. A gente tem ali um sistema que ele está programado e ele nos programa a reproduzir a ordem que está ali existente, né? E aí, o nosso diferencial também é que a gente, o feminismo classista, a gente não exclui, né, o homem. A participação do homem, ela é necessária nas nossas discussões. Claro que algumas pautas, né, geralmente a gente é quem, as mulheres, né, nós que puxamos, né, que estamos à frente, né? Natural, sim, né, de fato. Mas assim, a gente entende que a participação do homem, a participação masculina, né, na luta contra o machismo, ela é necessária, até porque como é que você vai discutir o feminismo se você não coloca ali o homem, se você não busca transformar o homem ali, né, para que ele tenha consciência de classe, para que ele pare ali para pensar e diga, poxa, eu tô errado, eu tenho que, né, eu tenho que começar a perceber as coisas de forma diferente, fazer diferente, não só pensar diferente. Enquanto né, humanidade, é, né, a mulher está dentro de uma mesma humanidade, né? Sim, sim. E a mulher, ela é oprimida. Então, se é um elemento de opressão, isso deve ser algo combatido por homens e mulheres. Por homens e, né, mulheres. Não só por isso, mulheres, né? Isso. A gente está chamando a atenção que é necessário esse protagonismo das mulheres. Sim. Mas isso não está dizendo, né, que os homens estão excluídos desse processo. Excluído. Pelo contrário, acho que só a transformação efetiva da sociedade, inclusive de uma sociedade sem classe, e sem opressão, de qualquer outro tipo de opressão, passa por homens e mulheres. Sim, né? Sim, sim. Não vai existir transformação da sociedade sem as mulheres e também não vai existir transformação da sociedade sem os homens, né? A gente tem ali que andar juntamente, sabe? Eu acho que é isso também um dos nossos diferenciais. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.